normal 3, 5241. Copia, Cometa. 0 para Natal, nível 150, decolhe da pista 28, primeira curva à direita, com fecho da saída Aron, após Aron voa direto a Aracaju, em Aracaju intercepta Golf 677, segue conforme rota. Controle Salvador 199.8, transporte 5054. Tenho ponto de espera, o chamei 142. Cantris 192, autorizado pouso, fixo 28, vento 210 graus, 0612 a nós. Tive pouso, pista 283192. Voo no 884, decolado os 31, no controle 199.8, bom voo. Pista 98, boa. Correta, Cometa 88, chame a torre em 1895 para o táxi, autorizado acionamento, ajuste no 094, bom voo. Mantenha o ponto de espera do hotel. Previsão agora número 2 para a decolagem de Salvador. Pronto, corta, para Natal. Após a passagem do tráfego na curta final, a linha mantém o mesmo 14? Primeira curva direita, saída Aron, após Aron, Aracaju, intercepta Golf 677. Controle 119.8, transponda 5053. E do tráfego na final, dá aproximadamente 1 milha e meia, 2 milhas aí para... do possível marcador externo, porém devido à separação do gol que decolou à frente, ok? Ok, tudo bem, sem problema então. Cometa 197 com 2 a bordo, chame a torre para o táxi. Ajuste na 04, por favor. Tem uma restrição de velocidade. Gente, o MN42 aguarda. Lima, aquilo que seria autorizado a decolagem pista no 7, o vento 210 graus, 0612 a nós. Tanto 392, seu solo aos 34, livre à esquerda, antes da Alfa manter a posição e chama o solo dos 1.9. Juliette Golfo, pátio 4. Repórter no ponto de espera, táxi aí, Oscar. Oi, Salvador, muito boa tarde, Altan 3217, sinal baixou e travou, visual com a 28. Tan 3217, avistado, 210 graus, 0619, autorizado pouso, pista 28. Tan 3217. Livre pouso 28, Tan 3217. Lima Kilo X-Ray, decola 234, controle 119.8, bom voo. Grata X-Ray. Confirme. O Lima Kilo X-Ray. Já tá pronto pro táxi? Bravo, só um minuto para copiar, 0 novembro, uniforme. Baixa, ok? Ininteligível. Só um minutinho para copiar. Vamos lá, 3, 1, 9, 2, 4, 3, 2, 2, aguardando o Cometa 88, reposta no ponto, ponto de espera táxi hotel. Ponto da Malta 88. Oxa, na M3 no 4, na escuta da Tui. Oxa, na M3 no 4, na escuta da Tui. 1142, senhor, pode alinhar e manter? Negativo, o Airbus da companhia já passou 4 milhas agora da cabeceira. Tudo bem, 1142. Torres, Salvador, boa tarde, Oxa, 6314, final ILS Zulu, baixo travado. 6314, quanto à aproximação, aguardando pista livre, o altímetro no 014. 7634. TAN 3217, no solo 35, livre a próxima esquerda, mantenha-se da Alfa e chama o solo 219, TAN 3217. Livre na Delta, Alfa 219, obrigado até já. Mantenha antes táxi Alfa. Sim, ativo, antes da Alfa. Romeu Lima, reporta no ponto de espera táxi Papá, copiado 5 a bordo, altímetro 1014. 217 da TAM, muito boa tarde na Delta. Boa tarde, 3217, ingresse na Alfa e siga via Juliette para o portão 1. Alfa e Juliette para o 01, para 3217. 4 autorizado pouso, pista 10, corrigindo pista 28, vento 220 graus, 07 nós. Pouso autorizado, 28, 163, 14. Autorizado pulso, pista 28, 220 graus, 07 nós, Oceaneer 63 no 4. Então tá, vamos de novo. Autorizado pouso, pista 28 para o Oceaneer 63 ou no 4. Gente, mantenha a posição e chama o solo 219. O Xené 6142 ali mantém, cabeceira 28. 42 ali mantém. E se o turno venceu aos 30, o senhor chegou a fazer alguma DLA? Cometa 1-7, seguindo o Tucano do Pátio Militar, reporta no ponto de espera como número 3 no ponto de espera Taxi Hotel. Oceaneer 63 no 4, no solo aos 3-9, ao liberar, mantém a posição de Taxi Alfa, chama o solo 1-219. Libera solo 219, antes da Alfa, 6-3-1-4. Salvador, boa tarde, Oceaneer 63, 14. Boa tarde, Oceaneer, após o TAN, siga via Índia para o portão 3. Após o TAN, Índia, portão 3, 63, 14. Quadro na presa, pista livre. Oceaneer 63, no 4, TUI. Então no 42, sacaneado e pronto. Xené 1142, autorizado a decolagem de pista 28, o vento 220 graus, 0612 nós. 42. Núcleo Bravo, prossiga, por favor. Lima, Kilo Bravo, por favor. Quilo Bravo, prossiga para o solo, pronto. Lima, Quilo Bravo, como recebe solo? Gente, após quando pronto. Agora a clareza diminuiu, ok? Lima, Quilo Bravo, solo. O vento 220 graus, 0619, confirmando o trem. Vai baixar a travada? Pouso, baixar travado. Autorizado pouso, pista 28, gol no 620. Autorizado pouso para o gol no 620, na 28. Bom, Xenia 6142, decolar 240, 119, decimal 8, controle. 198. 03 e o controle 119, decimal 8. Essa é Lima Kilo Bravo, confia a pessoa aberta. Gente, Lima Kilo Bravo, torre agora em 1-8, decimal 9-5, ajuste 1-0-4, bom voo. 4 pelo meu Lima, o vento 220 graus, 0-19, sem condições da colada 3-5, mantimento. Táxi via pista, reposta sobre a cabeceira 3-5. Aquilo Bravo, reporte. Quanto para táxi papá? 37, você não respondeu, tá pronto para copiar? Maravilha, agora tô recebendo seu rádio com intensidade clareza 2, tem como fazer um cheque rádio, deixa eu me chamar? E agora, como copia? Agora alto e claro, pronto? Curva permanece à esquerda, ok? Após a decolagem 35, reporte sobre a cabeceira 35, pronto. Na saída da EL, transição coral e segue conforme a rota do plano. Controle 199.8, transporte 5072. Bilhete Golf e aguarde. O triplo Romeu Lima confirmando, decolagem 35, curva direita, perfil da saída do altar, aguardando a autorização para decolagem, reposta para a cabeceira 35, pronto. Decola 28, primeira curva esquerda, 198.0.72. Correto, 6327, para pushback e acionamento. Esse é só o hotel, reporte pronto. Volume 620, seu solo às 43. Libre, próxima esquerda, chama o solo 121, decimal 9, antes do táxi alfa. Alfa. Solo, Salvador, é o voo 620, zero, boa. Mantenha-se na Índia aguardando a confirmação do portão. Salvador, é o Patrulha 03. Patrulha 03, aproxima direto, 4 QRR, reporta no solo controlado, 200 graus, 0619 é o vento, o altímetro 1014. Chamará solo controlado do QRR, Patrulha 03. Confirme para a tua intensidade muito baixa. Tente UPA para triplo Romeu Lima, mantenha o ponto de espera da cojinha. Cabeceira 35. Confirme o cometa. Eita 61, estou ciente, alinhada cabeceira 28, aguarde. Cometa 61, estou ciente, visual com Tucano, sobre a pista, aguarde. Para informação, está aguardando devido ao helicóptero pousando aqui ao lado direito aqui do eixo decolágico, hein? Aceitou 3-2. Maravilha, autorizado Brasília, nível 320, zero informe do Lu 17, saída LFA 1, cabeceira 28. Controle 19-8, transporte 502. Informação 3-1. 5-1-0-2. Tá autorizado, nível 320, rota do plano, aproximado no 7, decolada 28, perfil Eleca 1. 198, controle 502, o código China 6321. Rádio 6321, deixa para o pushback aqui, essa rádio. Campo Chibank 6321. Só um minutinho, gol no 620. Escolha no qual furado o seu portão. Na rádio, por favor. O trip 5241 no... pronto? Pronto. A Lima tem cabeceira 28. A Lima tem 28. Padrão 03, seu solo 47, frequência livre no corte e a próxima. Cometa 61, decolado 47, controle 119.8, bom voo. Controle 119.8, bom voo. Zero, tem uniforme. Me questionou? É o Zan 3155. Ok, 3155, só um minuto, corre. Para o push personamento 6327, posição 7. Iniciando 5241. Eu chego na 327. Pushback, andamento 7. Pode só um minuto, é o número 2 no setor, primeiro será o azul à sua esquerda. Azul, 4, 3, 2, 3. Pushback, acionamento azul. Efetou de forma que o Eng da Gol ingresse no portão que o senhor vai liberar agora. Não, pista 28, permanece. Puxa. Puxa um pouco mais a retaguarda, tem um Boeing da Gol que vai ingressar no portão 8 que o senhor vai liberar. Ali, posição 9, para a ponta de treinamento. 2-4-1-3. Confirma o gol, 9-6-6. 2-4-1, decolado 2-4-9, 1-9-8 é o controle, bom voo. Boa noite, boa tarde. 1-4-8. 4-1-3-1, autorizado para o pushback. Chame para o táxi. Bora para o táxi, 4-1-3-1. Araújo, espera. Pelo 966, o senhor já copiou o plano? Você já copiou a autorização? Negativo, já está chamando para o pushback, agora e copia. Araújo, espera. Entra. Tá 3145, pronto, cópia? 01, vai repetir, tá? Guardião 01, é porte vertical do farol de Itapuã. É porte vertical do farol de Itapuã, guardião 01. 40, acorda a pista 28, primeira curva à esquerda. Comprometeu da saída da EL, transição IDEV. Controle 199.8, transponda 5193. Guarulhos, decolo 28, curva à esquerda da Elbitez 19-8, é o controle 1-3, nosso transponder 6-1. 4-3-1-5-5, chama para pushback, acionamento portão 5. Chamada para posicionamento 6-1. Só confirmando a rota, é Bitez, Lenda, Motiva. Negativo, Bitez, uniforme Zulu 4-4. E o após direto. Esse horário é essa rota. A nossa decolagem após a zona 600. Pesolou no zero, brilho, pesolou no meio. foi feito com essa rota, uniforme Zulu 44 e previsto decolagem às 18, com horário de 18h50. No caso, se fosse feito a partir das 19, aí poderia ser a rota que o senhor solicitou, uniforme Zulu 10, bridge, uniforme Zulu 16. Que vai ser depois das 19, ok? Ah, eu sei. Pelo horário eu sei que vai ser depois das 19. Porém, o seu plano foi feito com essa rota, uniforme Zulu 44. Eu vou tentar coordenar o concentro ou a mudança, mantenha escuta agora. É possível, é porque a companhia mandou a rota pelo Belo Horizonte ali, por isso nós estamos aqui em cima. Ok, vou verificar só um minuto. Azul, patrono 31, POB 104430, alternando o Ribeirão Preto, estamos prontos. 4131, contorne o pátio, siga a via Juliette Alves para o ponto de espera da 28. Quando lá, torre 1895, ajuste 1014, bom voo. Estamos na pátio, Juliette. Espera 2832. A intensidade muito baixa, o Lima Kilo Bravo. Lu 1966, pronto, cópia. Estamos 264. Assim, puta, prossigo, Lu 1966. Alô, Lázaro 66, autorizado Campina Grande, uniforme Zulu 10, decola da pista 10, saída Puca, corrigindo. Decola da pista 28, primeira curva direita, cumprimento da saída Aron, transição Zipar, controle 119.80, acione no transporte 51.17. Conforme para Campina Grande, 390, na subida da direita, da noite, a subida da Aron, para 19.8.3.10.151.17 é o transporte. Gol 1966, posição 9 para a Pisteca. Gol 1966, cotejamento correto, autorizado para o feedback de acionamento para o táxi. Para o táxi, 1966. Salvador é o VP5627, informação de Fanta Aracaju. VP5627, prepararam agora em minuto cópia. Foi a 327 está autorizada agora. Me chamou? Poxa, a 327 está autorizada agora. A 6327, o azul já liberou a retaguarda, está autorizado para o bem, cancelamento de Champex. Autorizado, obrigado. Pelo 966, confirma o nível copiado, por gentileza. Não foi o 390 autorizado, senhor? Pera, é o 370 autorizado. 370, obrigado. 10014, o vento 190 graus, 089, autorizado a decolagem de pista 17. Cometa 88, decolado aos 54, o controle em 199.8. Matango, prossiga. 17, está presente e autorizado curva esquerda, com proba em rimar, agilizando ao telemantango, reporte o eixo do, da 10 livre. Juliette Golf, decolado 5-4, controle 1-9, decimal 8, morro. Gente, 119.8, Juliette Golf, grato. Lima Kilo Bravo, táxi via pista, reposto para a Capistrão 7, pronto. O telematango é posto na final da Enrimar. Nada em mata, não tem mata, não. Cometa 1117, informa o tráfego, helicóptero, 500 pés de altitude, seu turno leste do campo, não interfere na sua decolagem, um vento 180 graus, 079, autorizado a decolagem, 28, Cometa 1117. Mando lá a torre 1985, ajuste 1014, bom voo. Oi, Salvador, 35446. 35446, reporte 5 milhas afastado do campo. Baixar travado, altímetro no 04. Faltará 5 milhas. O senhor Lima Tango, reporte um solo controlado da IMAR. Zona 55, é o solo? A rota autorizada é que o senhor solicitou uniforme Zulu 10, bridge, uniforme Zulu 6 e assim conforme. Decolar da pista 28, primeira curva esquerda, saída da El, Leda, transição, Motiva. Ok, som da El, Leda, Motiva, decola 28, pista esquerda, conforme a rota, 01, trip, 2, Motiva. Da rota, pronto para o posicionamento. 5, cotejamento correto. Aguarde o gol que sai do pátio para a retaguarda e após está autorizado o pushback e acionamento. Deixa eu botar. Solo CNN 13 no 4. Eu cheguei minha 13 no 4. Faz uma meia hora aqui para a nossa decolagem. Só que eu recebi que seria a saída para a Petrolina. Será a Momo. Inclusive já temos o seu plano. Está pronto, cópia? Venha. Só um minutinho, eu vou passar o serviço aqui. A BD vai lhe pagar a costa. Boa. 5446, autorizado pouso, pista 28. O vento 180 graus, 07 nós. Livre pouso. Salvador, boa tarde, eu vou na 027, autorização com. Vamos insistir para a cota na 097. Meia 27, Aracaju, cópia. Meia 27, cópia. Com o 097. Trip 5627, cópia. 5627, cópia. Aracaju 190, 190, autorizado 5627, Golf 677, da 28, curva direita, Aron, apoio direto, Aracaju. Aciona 5112 e o controle Salvador opera em 119, decimal 8. Autorizado no número 0 Aracaju, pela Golf 677. Curva, decola 28, curva direita na proa de Aron. Após direto Aracaju, aciona 5112 e o controle em 1198. Correto, 5627, parte 3, chame pronto. Pronto. 4131 visual com o ATR da Trip na curtíssima pista 28. Ah, afirmativo, já tá tocando. Sim, já Lima tem pista 28, senhor. A Lima tem pista 28, do 4131. Lima, aquilo bravo, decola de imediato? Não copiei. Livre decolagem, pista 2, correção, pista 17. O vento agora de 17 a 0 graus, meia 12 de nós. Lima, aquilo bravo. Pista 5446 no solo aos 15, libera a pista próxima à interseção à esquerda. E antes de ingressar na alfa, chame solo em 121 decimal 9. Gente, libera, chama solo 219. Antes da alfa, senhor, antes da alfa, chama 1219. Gente, antes de ingressar na alfa. Salvador, 5446. 446, prossiga cruzando a Alfa, quilo 43, e atenção ao sinalizador. Alfa, quilo 43, 446. Montanha para o Hotel 2000, chame controle em 119.8. Montanha para o Hotel 2000, 19.8, controle, boa tarde, obrigado, quilo branco. Fecha a janela. Quem? Solo 3155, está autorizado, puxa. Escuta livre, 3155, chama o táxi. Chamar na táxi. Azul 4131, livre decolagem, pista 28, vento 190 graus, 07 nós. Livre decolagem, azul 4131. Padrão 35627 para apoio de acionamento. Promoção? IP 5627, puxa, pega acionamento. 627, está observando a retaguarda, está livre na TR da companhia. Após o mesmo, está livre em coordenação, chama o táxi. Gente, livre em coordenação, aproximadamente. Alinha aí, mantém, puxa 28. Alinha e mantém. Gol no 966.0, puxa 28, não tá nem falando. Gol no 966, você conduz o disparo. Azul 4131, decolou 03, controle 119, decimal 8. 19.8, obrigado, Albuquerque. Chega agora no 097. E a nossa autorização? Cópia, 097. Oxana, 6327, livre decolagem, fixa 28, vento 180 graus, 7 nós. 7, certo. O no 097 com fins, está pronto, cópia? Chega. 097 Confins 360, nível via Pesulo 21, decola 28, após decolagem curva esquerda, subida Alfa 1, aciona 5137, controle 119, decimal 8. 360 Confins, Pesulo 21, decola 28, curva esquerda, Alfa 1, 5137, o transponder 198, controle gol 1097. Metro portão 4, chame pronto, gol no 097. Está pronto para funcionamento. Livre no portão 4, chame táxi gol no 097. Livre, puxa, tá, né? No 097. Puxa, né? 6327, decolou 05, controle 1, 99.8. 19.8. Autonomia de 4 horas e 30 minutos, alterna Salvador. Esquerda, via quilo, ingressa na Alfa, até a ponte espera 28, quando pronto, torre 118.95, altímetro no 094, bom voo, 35627. Virou Alfa da Ponte Espera 28, lancha matou em 1885, boa. Solo 3155 para o táxi, 4 horas de autonomia, alterando com fins 193 a bordo. Prossegue à direita via Juliette Alfa, seguindo a TR da Trip, número 2 no Ponte Espera, pista 28, torre 198, decimal 95, altímetro no 094, bom voo, tanto 3155. Juliette Alfa, Ponte Espera 1895, atrás da TR da Trip, obrigado, bom voo. Vamos, 3155. Quilo Kilo Romeo Oscar da presente, passando 360 pela sua em esquerda, em guarda instruções. Torre Salvador, Gol 1960. Gol 1960, continua a aproximação, hoje destino 014. Repassar a parceira travada, guarda pista livre. Guardando pista livre, 1014, Gol 1960. 340, amigo, decola 20, pela direita após o Mano Flock, no controle 20, transponder 5145 e o controle 11958, chamei 6304. Portão 03, chame pronto, 6304. Chamará lá. Me deixa de travado? Abrima. Seguir pouso, ficha 28, vento 180 graus, 079. Seguir pouso 28, vou no 960. Gol 1966, decolou 07, controle 1, 19.8. 19.8, obrigado. Kilo Romeo Oscar, continua a aproximação, repartição de 3 milhas. Gol 1960, solo 08, libera a direita, mantenha taxi Delta antes da taxi Alpha. Ah, não dá mais pra livrar Delta, gol 1960. Gente, gol 1960, solo segue então, libera taxi Charlie. Tá livrando a Charlie, gol 1960. Kilo Romeo Oscar, continua a aproximação, guardando instruções de pouso. Gente, ela chegou agora avistado, livre pouso, pista 17, vento 190 graus, 99. Seu Salvador, boa tarde, é o Trip 5627, ponto 028, pronto. Trip 5627, alinha e mantém pista 28. Alinha e mantém 28, 27. Juliette Alfa, 1895, rodando 97, boa tarde. Chame solo em 1219 antes do taxi Índia. 219, gol 19. Voador, gol 1960. 7, livre decolagem, pista 28, vento 190 graus, meio dúzia de nós. Livre decolagem 28, 5627. Portão 09, destino portão 9. E a Índia pro 09, gol 1960. Espera da 28, pronto. Tá, 3155 ali, mantém pista 28. É, mantém o 3155. Kilo Romeo Oscar, solo ao 11, no primeiro pátio. Kilo Romeo Oscar, segue o pátio via papá, preferência livre, estacionar. equipe 5627 decolou aos 11 no controle 119.8. 198, boa. Livre decolagem, pista 28, vento 200 3-2-1 no pátio 3 para o pushback de acionamento. Fazendo coisa do solo, tá livre, chame táxi 6321. É livre, encontrando táxi 6321. Lima, tem pista 28. Tá 3155, decolou 03, controle 1, 19, decimal 8. 19, 8, 3155. Livre decolagem, pista 28, vento 190 graus, 07 Salvador, TAM 3217, foi a nossa autorização com fim. 3217. Matiu. Tem controle 119, decimal 8. 198, 1097. Salvador, voo. Com fim, tá? Recife, número 2 para cópia. Aguarde. Ah, 3217, cópia com fins? Firma, na escuta. 3217, com fins 360 autorizado, Pêsulo 21, após conforme rota do plano. Decola pista 28, após decolagem curva esquerda, subida Alfa 1. Aciona 5147 e o controle 119.8. Copiamos o nível de voo 3620 para Confins, decola da 28 com curva à esquerda no perfil da Elepa 1, interceptando a Pêndulo 2. 5147-198-3217. Chame pronto, pushback, 3217. Obrigado. Para o táxi, Oceania 6321, total de 109 a bordo, autonomia de 3 horas e 30, alternando com Confins. Esquerda via Kilo, ingressa na Alfa, tem um ponto de espera para o C28, próximo a Golfo chama a Torre 118, decimal 95, altímetro no 014, bom voo, 321. Júlio táxi, Kilo, para ingressar na Alfa, no ponto de espera 28, chamando Torre 11895. Ciente do Altim 2014, muito obrigado, bom trabalho. Somente um voo. Salvador, boa tarde, passei 2263. Passaria do 2263, continua a aproximação, ajuste no 014, reporta visual com campo, trimestre travado. Já tá visual, vai reportar baixar, travado 2263. Alô, Chané, 6321. Tem aqui a mulher que do lado, tem uma boiada ali do lado, estão fora do aeroporto, mas é isso, né? Entendi, uma boiada, confirma? Boi, sim, tem boi ali do lado. Vou botar alambrado e já tem um. Tem uns 10 a 15 bois ali. Direita aí na área gramada aí? Isso, eles estão do lado de fora, mas estão só logo depois do alambrado já. Tráfego avistado, livre com uso pista 28, vento 200 graus, meio dos regionais. Atualizado o pouso da 28, 2263. Obrigado pela informação, eu solicito aqui informação do agente fiscal, muito grato pela informação. Nada, obrigado, valeu. Bom. Posicionar 6321, não tem ponto de espera. Alô, gol 620. 20, Recife, cópia 370? Cópia. 20 Recife 370, autorizado pelo esse 58, decola pista 28, curva direita, subida Aron, após direto Caju, Alfa Romeo Uniforme Caju, e após intercepta pelo esse 58, aciona 5153, o controle 119 decimal 8. Autorizado 370, na Aron, nota 28, curva direita. Agora volta 58, pontos, controle 8. Reporte pronto, gol 620. Só confirmando pro 620, após a posição Aron, voa qual posição, Sato? Aron, direto Aru, DCT Alfa Romeo Uniforme, que é Caju. Sim, Aron Aru, obrigado. Sonar 6321, linha em motem pista 28. Passeiro do 2263, sala 24, sola em 121, decimal 9, chamamento de ingressão na Taxi Alpha. Taxi Alpha 219, passarei. Oceaner 6321, livre de decolagem, pista 28, vento 200 graus, meio dos regionais. Livre de decolagem, pista 28, 321. Boa tarde, à esquerda, ingresso quilo, pátio 3, no pátio 3, atento ao balizador. Esquerda, pátio 3, Oceaner 6321, decolou 25, controle 119, decimal 8, bom voo. 198, muito obrigado. Para o táxi, no TAN 3217, 163 a bordo, com 3 horas e 10, alternando Berlândia. Ativo principal, após primeira esquerda via Juliette, Alfa, ingressando na Alfa, até o ponto de espera puxa 28, próximo a Golf, vai chamar a torre em 118, decimal 95, altímetro no 014, bom voo, TAN 3217. Temativo, pátio, Juliette, Alfa, ingressando na Golf, chama a torre 182, obrigado, excelente táxi. Comente 1895, confirmando. 1895, obrigado. Fala Salvador, boa tarde, gol 1169, informação Vitor, autorização Guarulhos. Gol 169, Guarulhos, copia o 360. Prossiga. Gol 169, Guarulhos, 360, autorizado, Pezulo 10, bridge. Bravo, Romeu, Índia, Delta Eco, bridge após a Pezulu 16, Belo Horizonte. Bravo, Hotel Zulu, após direto Trive, após Trive, direto Poços e após Conforme. Decola a pista 28, após decolagem de curva esquerda. Subida da El, após Leda e após Motiva. Mike Oscar, Tango, Vitor Alfa, Motiva. Aciona 5166, controle Salvador, 119, decimal 8. Prezado nível 360 até Guarulhos, a rota está conforme o plano. Decola a pista 28, a primeira curva esquerda, perfil da Dael, após Leda, então Motiva. Transponder 5166 e o controle 1198, gol 1169. Confirmando a rota, Pezulo 10, bridge, Pezulo 16, BHZ, Trive, posso ver? Chegou aqui. Confirmação, Pezulo 10, bridge, Pezulo 16, BHZ, Trive, conforme o plano. Aperto 1169, portão 62, reporte pronto, pushback, seu nome. Sim, 1169.